David é um dos vice-diretores torizense. Fazer-lhe a pergunta, também fiz ao Cané, como é que está este clube, quais são os objetivos para esta época, depois de uma vitória excelente de 6-0 aqui? Sim, acho que foi uma vitória justa, pronto, contra um adversário de outra divisão, mas que encarámos o jogo da forma que temos que encarar, com o maior respeito possível, e portanto penso que foi uma vitória justa. Em relação aos objetivos da época, passam por jogo a jogo, encarar todos os jogos para ganhar. Sabemos que o campeonato é difícil, as equipas estão penso que este campeonato é dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos, mas estamos bem preparados. Volto a dizer que encaramos todos os jogos para ganhar. E o objetivo é mesmo esse, fazer um campeonato tranquilo e andar lá por cima da tabela, lá em cima, porque é mesmo esse o nosso objetivo. Cané falou também na ligação que há a formação. Também é a preocupação do clube manter a formação, aliás, tem tradição na formação. Mantém-se essa preocupação? Lógico, isso é mesmo a nossa maior preocupação, porque neste ano no plantel cerca de 70%, 80% do plantel já é constituída por jogadores que passaram na formação do Torizense, e portanto é isto que é para continuar, porque penso que nós só vamos conseguir sobreviver tendo uma forte aposta na formação, e esse é o nosso caminho, apostar na formação e lançá-los na equipa sénior. Formação que vocês naturalmente vão buscar, não só aqui a Toriz, mas enfim, ao Conselho de Tabo, mas também usufruindo de alguns do Conselho de Oliveira do Hospital, como disse também o Cané, que é um também aí acabam por ir buscar alguns jogadores, alguém que queira vir jogar para cá de facto e que queira jogar no Torizense. Exato, temos jogadores da zona de Arganil, de Oliveira, de Tabo. Pronto, não é fácil também, porque também não há muito miúdo na zona, mas pronto, essas são as nossas dificuldades, como também são as dificuldades dos outros clubes. Acho que é um mal que atinge todos os clubes, mas pronto, temos a trabalhar com calma e pronto, melhorar sempre. Agora veio o Maria Alves, como vai ser? Difícil, o Maria Alves acho que é das equipas mais fortes deste campeonato, reforçou-se muito bem, mas nós também estamos bem, portanto temos ainda, só temos uma derrota, portanto temos 3 vitórias, eliminámos agora, seguimos em frente na taça, mas vai ser um jogo muito difícil, mas jogamos em casa mandamos nós e portanto é para ganhar.